Próximo texto, vamos ler juntos. Jesus e a igreja são um só. Se o cabeça recebeu poder, todo o corpo pode usá-lo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Eu não estou aqui pregando, nós estamos juntos comendo, bebendo da palavra profética de Deus. E ele vem e diz pela sua palavra: vós sois o corpo de Cristo. Isso é impossível ser incoerente com o que ele disse: todo poder e autoridade me foi dado. Por isso, se o cabeça recebeu poder, o corpo pode usá-lo. Eu não vou me contentar, irmão, e eu estou ministrando isso a você. Não vamos nos contentar com uma vidinha mais ou menos. Nós queremos o sobrenatural de Deus, o poder dele se manifestando, o poder e a autoridade reais de Cristo se manifestando, poder e autoridade que põe o diabo de joelhos, que afugenta as estratégias do diabo, do inimigo. Não importa quanto tempo gastaremos para ver todas as coisas restauradas, a cada dia as coisas estão sendo executadas pelo nosso Senhor, pela manifestação do seu poder através da sua igreja, e nós testemunharemos, nós veremos uma igreja em Jerusalém resgatada, uma igreja completamente restaurada, adorando o Senhor e desfrutando e executando o poder e a autoridade de Cristo. A estratégia de Deus para a sua vida não é abrir portas para uma gravadora, não é abrir portas para um ministério maior, não é te levar para esse ou para aquele outro lugar, nada, absolutamente nada disso. A estratégia do Senhor é nos encher de poder e autoridade. E não importa se a maioria à nossa volta nem está prestando atenção, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está executando através dos seus filhos, caladinhos, quietinhos, dando aquele sorrisinho maroto para o inimigo. Deixa quieto. Mas para eu receber esse poder, para eu exercer esta autoridade, individualmente, eu tenho que ser membro do corpo. O Senhor está dizendo, através do seu servo Paulo, em 1 Coríntios, o Senhor está dizendo: filho, individualmente, você é membro desse corpo. Se você quiser exercer esse poder, você tem que ser membro desse corpo. Se você quiser ser membro desse corpo, você tem que se desassociar do seu corpo, das suas coisas, do seu projeto, e começar a se aliançar com o meu ministério. Irmão, eu acho que alguns entenderam que eu estava falando de mim. Foi isso que você entendeu? Que eu estou falando que você tem que aliançar ao meu ministério? Eu e você temos que nos aliançar ao ministério de quem? Eu tenho ministério? Você tem ministério? Só há um ministério, o ministério do corpo de Cristo. E esse corpo ainda permanece na terra por um único motivo: vou resgatar todos aqueles que estarão comigo pela eternidade. Tudo que me envolve com produzir, com fazer, com construir, com adquirir, com conquistar coisas, projetos, eventos, tudo isso pode significar apenas uma estratégia satânica para me desviar do comprometimento, da aliança com o corpo. Como eu não estou comprometido com o corpo, eu preciso usar os artifícios de poder humano. Mas o Senhor está dizendo a nós nessa manhã: eu quero que você deixe de lado toda atividade, por mais que pareça indispensável, que eu não te orientei a fazer. Aleluia. Vai deixando de lado. Não é por deixar de lado, é para colocar no lugar mais tempo em Jerusalém. Porque derramarei poder sobre vós.